Atenção para mais um lançamento de qualidade do... Rádio Shops! Ao redor do mundo, todos os dias, pessoas como você se deparam com desagradáveis lapsos de memória. Não sabem o que fizeram, quando fizeram e nem por que fizeram. É, então, daí eu falei pro coiso deixar o breguete na bagaça, né? Só que o treco não tava coisando o lance. Daí a porra zoou lá o fulano e tal. Cientistas da Universidade de Filadélfia anotaram tudo em caderninhos e assim chegaram à causa de tanto esquecimento. Uma terrível e desconhecida doença que atinge os cérebros mal acondicionados dentro do crânio. Exatamente por isso, todos os dias, pessoas como você não se lembram umas das outras. Nem acredito, você por aqui? Oh, como é que você tá, rapaz? Tô na luta, né? Continua lá com os negócios? Não, parei. Tô em outra área agora. E a coisa... E as crianças, pô? Crianças? O que você tá falando? Ué, você não é o primo do Dadinho ali, ô? Dadinho? É, pô. Não, Dadinho não. Você não é o que trabalhava com o Osmar Carneiro na Bolsa do Rio? Não. Não. Ixi, rapaz, eu fiz confusão. Desculpa, tchau. Mas os cientistas da Universidade de Filadélfia passaram a limpo suas anotações e assim chegaram a fosformol, um exclusivo bioquímico sintetizado à base de fósforo e formol que impede a perda de memória em momentos cruciais. Vejam bem, senhores, aqui na página... Página 6 do relatório... Semestral, temos o demonstrativo das perdas da filial Sergipe. Recife. Não, Sergipe. Bom, peraí, ok, vamos fazer uma pausa para o café. Fosformol, testado e aprovado pelos cientistas da Universidade Americana. Você tava falando,